Abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15. Bem no meio da sua Bíblia, irmão. Livro de Salmos, capítulo 15. Aleluia. Veja se alguém perto de você precisa de ajuda. Sempre traga a sua Bíblia. Irmãos, eu não acredito em crente que não tem Bíblia. Amém? Como eu vou ser um cristão sem conhecer a palavra de Jesus? Sem conhecer a palavra de Deus? Quando eu era adolescente, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Hoje eu acho o máximo. Pego minha Bíblia. Tenho umas capas bonitas agora, tem um monte de coisa legal na Bíblia. Irmãos, não existe vida cristã sem Bíblia, sem palavra. Não existe. Vamos para ela. Salmo capítulo 15, versículo 1, diz assim: O Senhor, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos, o que a seus olhos tem por desprezível o erro, o pecado, mas honra quem teme ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Agora, Salmo de número 24, versículo 3, um pouquinho para frente na sua Bíblia. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Até aqui, irmãos. Irmãos, você notou alguma semelhança nos dois salmos? Os dois salmos são escritos por Davi. Os dois salmos são escritos por Davi. E os dois salmos, ele faz perguntas. Irmãos, uma pessoa que faz perguntas, ela pode ter no coração todo tipo de motivação em fazer pergunta. O certo, quando nós fazemos perguntas, o certo seria que no nosso coração existisse um desejo sincero de aprender a verdade. Quando eu pergunto algo, eu quero perguntar para alguém que eu penso saber sobre aquele assunto. E eu perguntando, eu estou me colocando na condição de quem recebe o aprendizado. Esse é um coração bom. De manhã eu falei e eu citei o irmão Augusto, que não deve estar no culto hoje. Augusto Petri está aí? Só está a mãe dele, a Zaira. Zaira, eu já vi ela em algum lugar. Cadê a Zaira? Está com a escolinha lá em cima. O Augusto é um menino que eu tenho medo de visitar ele. Eu tenho medo. É um menino pequenininho, deve ter, sei lá, 22, 23 anos, não sei a idade dele. Por que que eu tenho? Pastor, que loucura é essa? O pastor me falar que tem medo de visitar o irmão da igreja. Porque o Augusto é um menino com coração, um menino não, é um homem com coração, procurando a verdade. Todas as vezes que eu vou na casa do Augusto, ele me recebe, abre a Bíblia dele, puxa uma folha cheia de perguntas. E eu me sinto na obrigação de ter as respostas, porque eu sou o pastor. Mas, irmãos, é cada perguntinha difícil. Algumas eu respondo, outras eu digo: Augusto, isso aqui tu tem que perguntar para o pastor Paulo. Acho que de tanto eu mandar ele perguntar para o pastor Paulo, agora ele desistiu de perguntar para mim. Ele deve estar perguntando direto para o pastor Paulo. mas o coração dele está desejoso de aprender a verdade. Esse é um tipo de coração. Existe um outro tipo de coração que faz perguntas, mas ele não quer aprender o que você está ensinando. Ele quer destruir o que você está ensinando. Ele quer lançar em xeque o que você está dizendo. Ele quer te questionar. O coração não está aberto para receber o ensino. Ele quer, com as perguntas dele, provar que você está errado. São tipos diferentes de perguntas. Conhecendo um pouquinho desse homem chamado Davi. E tem um outro tipo de pergunta. Quando você descobre algo muito legal, você fez uma grande descoberta que te acrescentou muito conhecimento. Aí tu faz a pergunta, mas tu já sabe a resposta. E aí tu pergunta e daí a pessoa diz, bah, isso eu não sei. E aí tu diz a resposta, que é uma pergunta onde tu só quer exibir o teu conhecimento. Isso também existe. Eu conheço pessoas que fazem descobertas em vez de contar a pergunta. Ô Vini, tu já ouviu falar disso? Não, irmão. Ah, isso é isso, isso, isso, isso. Tá, então por que tu me perguntou? Porque tu não me falou o que era, né? Seria mais fácil. Qual tu acha que é o coração do Davi? Quando Davi diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Irmãos, 4 vezes... a mesma pergunta, praticamente. O Davi, ele está procurando a resposta de como ser um servo de Deus verdadeiro. Me parece, na minha interpretação, que ele está olhando para o céu e dizendo, Deus, quem vai conseguir ser crente? Quem vai conseguir te obedecer? Quem vai conseguir ser fiel a ti? Me parece, na minha interpretação, que Davi fala isso, porque o Espírito Santo revela ao Davi o tanto que ele depende de Deus, o tanto que ele precisa lutar contra o pecado, o tanto que a vida dele precisa ser transformada. O Davi está perguntando, se tu for contextualizar, Davi está perguntando, Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? O jovem rico também perguntou isso para Jesus. Provavelmente você algum dia também já perguntou. Tá bom, Deus, eu reconheço que tu existe. Mas e agora o que eu faço? Tá bom, Senhor, eu entendo a cruz agora, eu aceito a Jesus. Mas como é que vive um cristão? A minha vida antes e depois da conversão, ela vai ser a mesma? Não. Irmãos, tu quer saber, medir a tua conversão? É só você olhar uma pessoa que não conhece a Jesus. Olha para a vida dela e olha para a sua. Se você não notar diferença nenhuma, é porque você ainda não se converteu ao Evangelho. Que isso, Vini? Tu enlouqueceu? E se a pessoa for uma pessoa muito boa? Irmãos, eu conheço pessoas muito boas que não se converteram a Cristo. E quando eu olho para a vida delas, eu vejo muitas virtudes. Mas eu olho para a minha vida, eu vejo que eu leio a Bíblia, eu vejo que eu oro, eu vejo que eu faço algumas coisas que eles ainda não fazem. Então eu não sou melhor do que eles. Não, eu fui alcançado. Porque sabe por que eu faço? Porque a Bíblia diz que foi o Espírito Santo quem me convenceu do meu pecado. O Espírito Santo me mostrou como eu precisava mudar, como eu precisava de uma vida nova. E o Davi, ele entende isso. E por isso, o Davi está preocupado em ser um bom servo de Deus. Irmãos, você lembra quando você se converteu? Como era a sua oração? Eu lembro. Boa parte da minha oração de recém-convertido era assim. Senhor, me perdoa. Jesus, misericórdia, fiz de novo. Senhor, tem compaixão de mim. Meu Deus, eu não consegui de novo. Eu errei de novo. Eu passei boa parte da minha vida pedindo perdão. Agora, anos depois, como é a nossa oração? Aleluia, santo Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. mas eu não preciso continuar pedindo perdão? Pelos mesmos erros, eu espero que não. Porque a vida cristã, ela desenvolve. Eu não posso estar há 15 anos servindo a Jesus, cometendo os mesmos erros de quando eu era um recém-convertido. Isso não existe. Existe, mas seria comparado a uma pessoa com deficiência. 15 anos ainda está usando fralda, algo está errado. 15 anos depois, ainda está tomando mamadeira, algo está errado. Pergunte para a pedagoga Carmen, que está ali me olhando. Não pode. 15 anos depois, já tem que ter aprendido aí no vaso, irmão. A minha filha está nessa fase. Às vezes está dando uns acidentes, às vezes melhora, às vezes piora. É uma benção. Mas está desenvolvendo. Outro dia eu estava olhando fotinhos dela pequena. E outro dia ela chegou em casa e me disse: pai, eu tenho um amigo na escola. Ele é o papai e eu sou a mamãe. Vou te tirar da escola, filho. Vou te tirar, essa escola não está te fazendo bem. Essas creches evangélicas que os irmãos aí da igreja são dono, é uma benção. Irmãos, tem que desenvolver. Por mais que o pai fique enciumado, a criança vai crescer. E o Davi, ele está procurando isso. Ele sabe que a vida dele depende da misericórdia de Deus. Abra comigo no Salmo 51. Para mim, um dos textos mais transparentes da Escritura, mais conscientes, aonde Davi havia pecado, Davi havia feito uma loucura, e aí depois do pecado, Davi escreve esse salmo. Olha a consciência de Davi sobre quem ele é e quem é Deus. Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Até aqui. Irmãos, é um texto escrito por um homem que tem plena consciência dos seus erros. O risco que nós corremos na vida cristã é de nós nos acharmos tão maduros que eu já não tenho mais motivos para me arrepender. Eu já não tenho mais nada para pedir perdão. Eu já faço todas as coisas corretamente. Então vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Aí o Senhor Jesus achou a ferida. Talvez isso foi para o jovem rico. Eu já vivo a vida cristã 100%. Então seja dizimista fiel, mexeu no dinheiro, mexeu na ferida. Então seja um marido que honra a tua esposa, seja um marido carinhoso que protege a tua esposa. Eu me acho muito crente, aí tu pergunta para a esposa diz: é, estamos com umas dificuldades lá em casa, que meu marido é meio brabo, meio nervoso. Baita crente. Irmãos, o Davi, ele tinha essa percepção de que ele dependia de Deus. A vida cristã, ela é impossível de viver sem o Espírito Santo me ajudando a vencer o pecado. Se eu não me deixar transformar, se eu não me deixar ensinar, se eu não ouvir crentes mais velhos, se eu achar que eu sou o dono da verdade, eu nunca vou conseguir me tornar um crente maduro. Eu nunca vou receber ensino para que eu cresça. Porque eu já sei. Porque eu não erro. Eu sei como eu faço. Eu sei o melhor jeito. Isso é típico do mundo masculino. O homem pensa sempre estar certo. Ou não, mulheres? Se você concorda comigo, balança a cabeça. Teu marido pensa que tem a razão sempre? Provavelmente, a minha esposa, não sei onde ela está, porque Deus, senão eu iria olhar para ela e dizer: amor, faz nada aí. É, Mas com esse coração, se Davi tivesse esse coração, Davi não ia estar perguntando para Deus: Deus, como eu faço para habitar na tua presença? Deus, como eu faço para poder entrar no lugar onde o Senhor está? Qual é o jeito de ser um bom crente? Em Romanos capítulo 7, o versículo 15 e o versículo 19, o apóstolo Paulo diz: não faço o que prefiro, e sim o que detesto. No verso 19, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Irmãos, a vida cristã, ela é uma constante luta da minha carne contra o meu espírito. E o meu espírito que se converteu, ele deseja as coisas do céu. E a minha carne que está num processo. Por isso, quando nós morremos, o nosso corpo fica como quem dorme e o nosso espírito vai direto ao céu. Se você quer aprender mais sobre isso, todo mundo está tentando saber a data do Apocalipse. A Igreja do Mover está divulgando. A data do Apocalipse é 30 de novembro na Igreja do Mover. Ué, essa era piadinha, a igreja ri agora. Isso era uma charadinha. Irmãos, eu me perdi agora. Era uma piadinha, era legal. Eu preciso ter esse entendimento de que o meu coração... Ah, lembrei. O meu espírito vai direto ao céu e o corpo dorme. E o meu corpo depois vai ser ressuscitado para um novo corpo. E aí vai para o céu. A minha carne, ela luta constantemente contra o meu espírito. Você já cometeu algo na sua vida que você não gostaria de ter feito? E quando você viu, você fez? Faz um sinal para mim com a mão. O Thomas está lá em cima? Thomas da Mover Jovem está aí? Não. Então dá para mim falar, já que ele não está. Ele não vai saber. Quarta-feira no futebol eu dei um puxão no calção do irmão que quase rasgou o calção. Deu aquele barulho, rect. E daí ele disse: Bavini, fiquei chateado contigo. Pai, daí me deu uma vergonha, irmãos. Eu disse: droga. Eu estou até hoje pedindo perdão para ele. Ele disse: tá bom, Vini, eu só fiquei chateado na hora, eu já esqueci. Deus, supera isso. Ele está me aconselhando, no final ele vai orar por mim. Num momento, num segundo, aonde eu me descuidei, eu fiz algo que eu condeno. Foram um segundinho do jogo e ele me driblou e eu segurei ele. Errei, não precisa disso, é uma brincadeira. Ainda que lá todos queiram ganhar nessa brincadeira. Mas é só uma brincadeira. Irmãos, o Davi, ele entende isso. E isso faz com que o coração do Davi se torne humilde. E ele fica buscando uma vida verdadeira diante de Deus. Davi não está preocupado em construir uma imagem do grande rei Davi. Que nem a novela da Record faz, né? O rei Davi agora. Novela evangélica, irmãos. Isso aí é novo para mim. O negócio do Davi é ter paz diante de Deus. De que aquilo que Deus espera dele é o que ele está fazendo. E a dor do coração do Davi é quando ele percebe que Deus esperava algo e ele não consegue fazer. O corpo dele não quer. O espírito às vezes também não quer. E aí existe essa luta. Mas o Davi é um homem que busca o verdadeiro. Você sabia? Sabia provavelmente que existe o tema da mensagem. Agora eu vou dizer para os irmãos da recepção: é verdadeiro ou falso? Existe o falso cristão, a Bíblia diz isso. Existe aquele cristão que não está muito preocupado com o que Deus pensa. Mas que tipo de cristão é esse? Que não se preocupa com o que Deus pensa. Que não mede as consequências dos seus atos. Que às vezes destrói pessoas em nome da sua imagem. Para sustentar algo que aparenta ser. Mas eu sou tal, tal. Não, existe o falso e o verdadeiro. Abra comigo. Evangelho de Mateus, um texto super conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim, igreja. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, existe um tipo de cristão que vai para o inferno. Ninguém grite aleluia agora, por favor. Existe um tipo de religioso, frequentador de igreja, que quando morre vai para o inferno, vai ouvir dos lábios de Jesus, apartai-vos de mim os que praticar a iniquidade. Senhor, mas eu era membro da Mover, a minha fichinha de número 237. Senhor, eu tinha uma cadeira cativa na igreja do Mover. O irmão Celso tem essa aqui, ó. Toda vez que ele está no culto, ele está sentado aqui. Se tu tiver dúvida se o Celso está no culto ou não, olha para cá. Se ele não está aqui, não vem no culto. Mas Senhor, vocês não têm os lugares que vocês preferem sentar? Jorge e Janete sentam sempre por ali. O Marco senta sempre naquele cantinho. Os jovens estão todos lá em cima me olhando. Nós temos. Isso não é garantia de nada. O meu lugar é mais ou menos ali do lado da mesa de som, tá? Eu também tenho o meu. Eu só sento aqui na frente quando eu vou fazer algo no culto, senão eu gosto de sentar ali. Irmãos, frequentar a igreja nunca foi sinônimo de vida transformada. Eu lembro o Celso aqui divulgando as camisetas e a preocupação do Celso para que essas camisetas com o nome da igreja sejam usadas por pessoas da igreja. Não vai pegar a camiseta e dar de presente para alguém que vai envergonhar o evangelho. Um temor correto. Irmãos, eu não quero ser um crente falso, um crente que prega uma coisa e sai da igreja, vive outra. Um crente que tem um discurso lindo e tem uma vida terrível. Um crente que aqui é fã. Irmão, nunca avalie a sua vida espiritual pelo que você sente no culto. Porque no culto todo mundo é crente. Tem alguém aqui que está aqui agora de noite que é completamente contrário à fé cristã? Se está aqui, por que veio? Não, todo mundo que está aqui é a favor do evangelho. Nós não vamos ser medidos pelo comportamento que nós temos dentro da igreja. Nós vamos ser medidos pelas atitudes que nós temos fora da igreja. Existe esse falso crente, esse falso evangélico, que pode até enganar as pessoas. Tem gente fazendo milagre em nome de Deus, que não conhece a Deus. No nosso tempo, acredito que tem. Tem coisas que tu olha e pensa, eu não entendo por quê. A pessoa tem aquela vida e ainda Deus está operando. Irmão, por causa da fé de quem está ali orando, genuinamente. Da pessoa que foi lá procurar por Jesus e está procurando. E ela encontra. Existe um tipo de crente que não vai entrar no céu. Daniel vai cantar no final, o último hino vai ser aquele hino. Que povo é este? Quem é este povo? Este é o povo que vai morar no... Quem conhece, irmãos? Vai morar, vai morar, vai... Daniel vai ministrar. O último louvor vai ser esse. Que povo é esse? Existe um povo que vai morar no céu, igreja. Mas existe um povo que não vai morar no céu. As aparências, elas enganam. Você já ouviu isso? Mas as atitudes revelam. Eu posso aparentar algo que eu não sou. Mas quando eu pôr em prática, quem está perto de mim vai ver que aquilo não era verdadeiro. Quem chegar perto de mim no meu dia a dia, vai ver. Ah, mas ele fala de honrar a esposa. Mas eu sou vizinho dele, eu escuto ele gritando com a esposa o dia inteiro. Ah, ele fala sobre filhos. mas eu vejo a filha dele botando fogo na casa dos vizinhos e ele não faz nada. Irmãos, o discurso pode ser lindo, se a prática não for coerente, eu vou me enquadrar num falso cristão. Você sabe diferenciar um documento verdadeiro de um documento falso? O documento verdadeiro, ele tem marcas, dinheiro. O dinheiro verdadeiro do dinheiro falso, ele tem marcas. Outro dia eu estava na delegacia fazendo uma ocorrência, e o senhor que estava antes de mim disse para o policial: eu comprei um carro, mas eu descobri, depois que eu comprei, eu paguei à vista, e eu descobri que o carro era clonado. E agora está aqui a documentação, e o policial pegou o documento do carro, só pegou, e riu. Senhor, o senhor não viu que esse documento é falso? A textura, o papel, as marcas, os sinais, não é verdadeiro. Tu foi enganado. Irmãos, o cristão é igual. O verdadeiro cristão, ele tem marcas de conduta, ele tem atitudes que as pessoas notam. Ali vai um verdadeiro cristão. O falso cristão, ele está tentando aparentar algo, mas quem chega perto, percebe, não é assim. A aparência, ela pode enganar, mas as minhas atitudes, elas vão revelar quem eu sou. E aí o Davi, ele responde as perguntas que ele mesmo fez. No início do Salmo, depois ele diz: aquele que tem integridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade, aquele que não fala mal dos outros, aquele que não fala mal dos outros, aquele que não fala mal dos outros. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Vini diz para a igreja. Aquele que não digita ofendendo os outros. O pecado da língua comprida e do dedo comprido. Irmão, quem aqui tem Facebook? Parei a pregação para falar outra coisa. Não, levanta a mão. Eu tenho também, não fica com vergonha. Quem tem Facebook? Para que serve o Facebook? É uma bisbilhotaiada online. Serve para cuidar da vida dos outros. Serve para comentar da vida dos outros. Serve para roubar meu tempo. Irmãos, eu tenho Facebook. Eu uso muito pouco, minha esposa usa mais. Temos amigos longe, é uma benção. Mas se você passa tempo no Facebook procurando coisas sobre a vida dos teus irmãos, depois que tu descobre, o que que tu faz? Ah, vou comentar com o grupo de oração. Só com o grupo de oração da igreja agora. Temos dois grupos de oração, um antes dos cultos. Você pode vir orar meia hora antes, o irmão Carlos está nos ajudando. E sexta de manhã, o grupo com a irmã Rose. Cada grupo vai acabar reunindo aí um público diferente. E aí tu chega no grupo de oração e comenta: tu viu que o pastor publicou uma foto na internet? E nessa foto, eu desconfio que ele estava na praia. Grande coisa, irmão. Deixa o teu irmão ser feliz na praia, irmão. Eu não posso perder o meu tempo cuidando a vida dos outros. Eu preciso cuidar da minha. O verdadeiro cristão não fica falando mal do seu irmão. Ele despreza o erro. Ele honra quem teme ao Senhor. Ele não empresta com usura, com juros abusivos. Eu falei de manhã, tu pega um irmão, o irmão chega para ti e diz: Vini, eu estou passando uma dificuldade financeira, eu preciso de 10 mil reais, tu me empresta? Não, eu tenho, eu te empresto. Eu cobro 12% ao mês de juros. Mas eu te empresto, tu precisa? Preciso. Eu sou muito generoso, vou te emprestar, porque o meu coração é bom, eu quero te ajudar. Mentira, eu quero te destruir. Com um juro desse, eu vou terminar de quebrar o falido. Por que que o irmão está pedindo? Porque está em dificuldade financeira. aí tu emprestou, agora tu vai passar o resto da vida tirando o restinho do irmão, porque ele vai trabalhar só para pagar o teu juro absurdo. Irmão, claro que existe um juros, o nosso dinheiro ele desvaloriza. Então existe um juro que eu creio, nem perguntei a opinião da igreja, estou falando por minha conta, mas existe um juro correto, coerente, referente ao que você tivesse esse dinheiro aplicado, alguma coisa do gênero. Mas existe um juro, irmão, que a Bíblia condena. É pecado, irmão. Tu está explorando quem já não tem. Tu está tirando de quem já está em dificuldade. Esse tipo de postura revela o tipo de cristão que eu sou. Pastor, eu sou fiel a Deus, mas existem coisas na minha vida que não são de acordo com a vontade de Deus. O Davi, ele começa a procurar essas coisas. Irmão, nós somos bons em identificar o erro dos outros. Se alguém pisa na bola, a gente descobre, logo nota. Será que eu sou tão rápido assim também para identificar os meus? Parece que Davi era. No Salmo 24, ele diz, ele respondendo às perguntas, ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. As mãos aqui, irmãos, elas representam o exterior. Limpo de mãos, as minhas mãos não praticam o pecado. As minhas mãos não estão sujas com o pecado. As minhas atitudes, elas não são atitudes pecaminosas. Eu tenho as minhas mãos limpas diante de Deus. Eu não uso o meu corpo para pecar, para mentir, para enganar. O exterior, Davi está dizendo, aquele que tem no seu exterior limpo, aquele que tem o seu exterior transparente, sujeira, irmãos, ela representa pecado, ela representa coisas ruins. Você tem atitudes que você tem vergonha, provavelmente elas são erradas. Às vezes eu digo para os namorados, namorem como se os teus pais estivessem sentados do teu lado. Beija a tua namorada como se o pai dela estivesse te olhando. Aleluia. Cuida do teu relacionamento, do teu namoro, como se o sogro estivesse sentado te olhando. As minhas atitudes, elas são limpas. Eu namorei 2 anos e meio. E eu posso dizer a dificuldade que é o namoro cristão puro. Casal que namora 10 anos. Olha, irmão, me procura depois para a gente conversar. Eu acho que tu está correndo um risco grande. Se é que tu já não está mais correndo risco. Se é que tu já não te entregou. Irmãos, a vida cristã, ela não é um discurso. Ela não é uma teoria. Ela é uma prática. Existe uma religiosidade que é um discurso. Mas nunca foi isso que o Senhor Jesus pregou. Eu estava conversando com alguns irmãos e coisas bem práticas, coisas bem pontuais. Certo ou errado? Não, eu entendi que é errado. Bom, então eu rejeito, eu não vou continuar com isso. Eu até compartilhei um dia que eu peguei a carteirinha do Rafa e fui no jogo do Grêmio para não pagar ingresso. E quando eu botei a bendita carteirinha lá na roleta do estádio, apareceu, bem-vindo, Rafael. Na hora, o Espírito Santo me fez ver, tu está mentindo, tu está em pecado. Mas ele paga a mensalidade. Então ele deveria vir no jogo, não tu. Tu está burlando o clube, tu está enganando, isso é pecado. Na hora, irmãos, eu botei a bendita carteirinha. Não é o Rafa da mesa de som, tá? Não é o Rafael Grebin. É um outro Rafa que tem na igreja. Irmãos, eu nunca mais fiz isso. E não vou fazer. Porque é pecado. Ah, eu não sei se é, pastor. Para mim é. Na hora que eu botei, eu me senti mal com aquilo. Sabe quando o Espírito Santo está fazendo algo, mas tu já não tem paz naquilo? Irmão, é o Espírito Santo dizendo, não faz. Não continua com isso. Isso não me agrada a Deus. A atitude, ela é limpa. E depois o coração, ele representa o interior. Representa os meus sentimentos. Um coração puro. Um coração que não deseja o mal, um coração que não é invejoso, um coração que não é orgulhoso, um coração que não tem raiva das pessoas. Irmãos, o exterior e o interior precisam estar coerente. Às vezes nós arrumamos o exterior, e no interior o nosso coração está ruim. Eu até faço, mas o coração está ruim. O Davi, ele está procurando uma vida cristã, não cristã na época de Davi, mas uma vida diante de Deus, aonde ele pudesse habitar na presença de Deus, apresentado limpo, puro, diante de Deus. Eu quero, irmãos, poder ter a mesma vida em todos os lugares que eu frequento. Eu quero poder ser o mesmo em todos os momentos da minha vida. Quando o pastor está de folga, daí o pastor não é pastor, né? Irmão, só o que muda é minha roupa, quando eu estou de folga. Tu não vai me ver de folga com roupa social. Não vai. Isso, olha, o dia que isso acontecer, eu vou estar trabalhando. Se tu me ver na segunda-feira com roupa social, estou a trabalho, pode saber. Tirando a roupa, o coração precisa ser o mesmo. O que eu faço quando todos me olham, o que eu faço quando ninguém me vê, precisa ser a mesma coisa. O que eu creio precisa ser coerente. E aí o destino final, aí o Davi fala de tabernáculo, santo monte, monte do Senhor, santo lugar. Irmãos, as minhas atitudes, os meus sentimentos definem aonde eu vou passar a minha eternidade. O que eu estou fazendo agora define para onde eu estou indo. Se hoje eu prego e vivo, eu estou caminhando para o santo lugar. Eu estou caminhando para a presença de Deus, para a comunhão com Ele. Se hoje eu prego e não vivo, eu vou ouvir da boca dele: apartai-vos de mim os que praticar a iniquidade. A iniquidade é a prática constante do pecado. Davi teve muitos pecados. Só que Davi teve muitos arrependimentos. Davi teve muitas vezes que ele pediu perdão. Davi teve muitas vezes que ele se humilhou. Davi teve muitas vezes que ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Isso faz de Davi um verdadeiro homem de Deus. O falso já não percebe os erros. O falso já não se importa com os erros. O falso acha que vai poder viver de qualquer jeito. Só que o falso no final vai ouvir: apartai-vos de mim. Irmãos, não é uma pregação assim altamente motivacional, aonde nós vamos sair dizendo aleluia, glória a Deus, que benção. Mas se você sair daqui pensando: quem vai herdar a vida eterna? Será que eu me enquadro no perfil daquelas pessoas que vão herdar a vida eterna? Será que a minha prática, ela está de acordo com a Escritura? Será que as minhas atitudes fora da igreja estão de acordo com a minha fé? Se você sair daqui pensando isso, eu creio que o Espírito Santo vai te revelar. Se você perguntar a Deus com sinceridade: Deus, o que o Senhor deseja que eu mude? Eu tenho certeza que Deus vai te falar. Agora, se tu perguntar a Deus só por perguntar, só porque tu ouviu, mas tu não está disposto a mudar, não pergunta, irmão. Se tu não deseja mudar, não pergunta. Porque o teu coração já está determinado. Davi teve um coração ensinável. E isso fez dele um homem diferente. Amém?